DJ Rafael Mix. O DJ que o Pará consagrou. Atenção, seguidores das marcantes. Não tem como ficar parado. Gravando e produzindo os melhores CDs do estúdio Mix para as horas. Bruno e Trio. Saca só, malandro. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste, esquecei. Agora sua vez. Fica esperando aqui sozinho. Baby, Pide com a Dance DJ Rafael Mix. DJ Rafael Mix. Botando tudo pra quebrar. Alô! Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Faça mulher. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. Que hoje eu quero te dar amor. Ei, eu não vou te machucar. Eu não vou te fazer chorar. Eu só quero te dar amor. Paixão, não vem assim. Não vem. Sou louco por você. Está fria a madrugada.

começa a esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha, meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Sofreu, te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei, agora expulsei nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais, nossa história é linda.

Mas o meu

Rafael Mix. O DJ que o Pará consagrou. Senhor, reconhecemos que sem o Senhor não somos nada. Obrigado por tudo, meu Deus.